eu não entendi. Ela disse que tava comigo, independente da situação. No rasante ou no perigo, na primeira oportunidade, a bandida me abandonou. A bandida me abandonou. Que eu não me iludo mais com o amor dessa mina maluca. Já tentei ser um cara bom, mas ela sempre surta. Eu desapeguei, pra mim não dá mais. Namorar não dá mais porque as piranhas me atrai. Namorar não dá mais, a revoada me atrai. E a revoada me atrai, ai, ai. E a revoada me atrai. Oi, não dá mais pra namorar. Entendi. Ela disse que tava comigo, independente da situação. No azante ou no perigo, na primeira oportunidade, a magia me abandonou. A magia me abandonou. Já não me iludo mais com a onda, essa mina maluca. Já tentei ser um cara bom, mas ela sempre insulta. Eu desapeguei, pra mim não dá mais. Namorada da que a revoada me atrai. Eu vou lá me atrai, me atrai, me atrai. Não dá mais pra namorar, não dá. Vida de artista é difícil de lidar. Vida de artista é difícil de lidar. Conhece essa menina, não tem como ela parar. Oi, não tem como ela parar, ai, ai.